Vote em mim pra eu ter outra Lamborghini Diablo, abastecida com a paisagem de barracas de usuários. Vote em mim pra eu comprar mais Rolex com porno turismo, pondo preço em mulher e oferecendo pra gringo. Digite 171, espere meu retrato nórdico e confirme você metralhando bar eufórico, meleja pra roubar direitos, te mandar pra Guarulhos tentando embarcar com 2 quilos do bagulho. Na USP não aprende gestão, só expressões faciais que comove otários em programas reeleitorais em close. Choro pelo bebê sem loas, respirador pra garantir Bariloche esquiando com jogador autêntico inteiro. Prometo investir no cidadão reeleito, vou pôr criança em stand de tiro, construir prisão, baixar maioridade penal porque não afeta meu filho. Em minutos tá no game após carbonizar mendigo. Mesmo rico vou fazer cargo público, profissão, apagar ditadura nos livros de educação. Se precisar completo custo pra campanha política, com helicóptero do meu pai com tablete de cocaína. Depois da apuração não vou imitar macaco, só produzir 3 negros mortos pra cada branco assassinado. Seja estúpido, colhe o banner no seu barraco do boy malvado preferido. Eu, seu candidato, ótimo. Vote em mim, sou seu candidato. Um boy que depois de eleito vai te dar um caixão lacrado. Prometo jogar polo com cavalo, manga larga, enquanto a clã armada queima a cruz na sua quebrada. Vote em mim, sou seu candidato. Um boy que depois de eleito vai te dar um caixão lacrado. Prometo jogar polo com cavalo, manga larga, enquanto a clã armada queima a cruz na sua quebrada. Sem favelado na corrida eleitoral, é bexiga branca por finado e corte programa social. É assim, político não acaba na viatura, mesmo cometendo crime de apologia à tortura. É assim que político comemora funcionário fantasma com acompanhante de luxo, champanhe com vela, cascata, faça boca de urna pra eu ter o melhor emprego da vida. 30 conto e jornada de terça a quinta. Abrace meu apelido apelativo, fulano trabalhador, me dê auxílio, moradia, terno, puta licô. Ouça meu dingo, chiclete tocando de norte a sul. Aê, ó, o eleito banho no seu cu. Com seu apoio, aluno vai querer escavadeira pra pegar o caixa do bebê e abrir na furadeira. Com seu apoio, vou entregar a metralhadora, fuzil pro seu filho ser encontrado boiando no rio. Confie em mim, no palanque amo as minorias. Fim do pleito, foda-se negro, pobre, gay, feminista, sou burguês. Meu compromisso é quitar financiador com licitações, obras, dinheiro no exterior. Vou ter comitê na área onde nunca pisei, onde moram os funcionários que eu sempre humilhei. Mesmo partidário do genocídio no seu bairro vai me querer te representando como seu candidato. Vote em mim, vote em mim, sou seu candidato. Um boy que depois de eleito vai te dar um caixão lacrado. Prometo jogar polo com cavalo, manga larga, enquanto a clã armada queima a cruz na sua quebrada. Vote em mim, sou seu candidato. Um boy que depois de eleito vai te dar um caixão lacrado. Prometo jogar polo com cavalo, manga larga, enquanto a clã armada queima a cruz na sua quebrada. Não vejo a hora de pegar verba do gabinete pra acionar o corretor do meu novo palacete. Vou manipular TV, perseguir imprensa, verba publicitária pra quem ajuda a foder a previdência. Serei na bomba no jato executivo, articulando incursão pro mandado coletivo. Minha polícia vai revistar sua mulher acariciando. E se você reclamar, gás de pimenta no ânus. Qualquer um que usasse meio intelecto já teria mandado políticos ricos pro inferno. Já teria marra explosivo, tic-tac explodiu. Prometeu e não cumpriu, foi pra puta que pariu. Reeleito não vem com passeata, cartaz me ofender. Vou chacinar seu povo porque você quis me eleger. Me viu branco com botox no horário eleitoral e pensei se burguês engomado é o candidato ideal. Se no final for preso, faço delação premiada e termino cumprindo pena no conforto de casa. Quando eu morrer, o trágico fica engraçado pra aprisionar e dizimar honras de chefe de estado. Você só vai ter democracia representativa quando a política for dominada pela periferia. A tela vai continuar sendo massacrado por ditadores sanguinários como eu, seu candidato. Vote em mim, vote em mim, sou seu candidato. Um boy que depois de eleito vai te dar um caixão lacrado. Prometo jogar polo com cavalo, manga larga, enquanto a clã armada queima a cruz na sua quebrada.